expressão das ruas. O sistema é cruel e a batalha continua. Se liga, uma ideia. Iremos passar com união de vários manos, sempre se estrepando, mas sempre lutando, pensando em nosso futuro, tentando pelo menos solucionar uma parte das pilantragens do mundo. Com a expressão das ruas entrando no ar, agora é foda a ideia que é real. E não tem essa de leve trás, e nem de blá blá blá, pois a rajada é na cara, pode acreditar. Queimamos todos aqueles que realmente são otários, que não dão espaço para o nosso movimento rap. Se liga, ninguém aqui é marionete, não vem agitar e não vem falar, porque aqui todos de miliano já estão ligados nesse sistema de gravadoras que prometem que fazer acontece, deixar de lado. A gente esquece, como se fosse uma bala de frutas. Frutinha, cretino, FDP. Pois quando planta apenas é uma semente, depois de um tempo vira uma muda e ela grande começa a dar frutas, a gente se surpreende. E passa um tempo, vira um pilantra delinquente, puxa o seu tapete, te apunhala pelas costas, se tira de idiota. Pra nós, todos eles não passam de uns bostas. Então se liga aí, chega, chega mais. Calibre urbano, aliado C. Vai ser. Pois um comédia que quis imitar um americano com um chapéu da bandeira dos Estados Unidos, classificado como R-I-N-O. O resto tente imaginar se sua cabeça funcionar. Não dê vacilo, não deixe passar batido. Eu simplifico, eu simplifico. Vários concursos para programar uma pá de coletânea. Rapaziada do movimento apareceu em peso. Era risados que iam, risados que vinham. O bolso a pampa de dinheiro pra caralho. 400 conto é um assalto. O trampo era furado e ainda éramos obrigados a vender convite para poder participar dessa palhaçada. Boné de pé da 90, não, não adere palhaçada. Não, não adere palhaçada. Ele dizia que ia pintar umas pintas coletâneas na parada. Ia pro Guinness furado, e tal. Vai fundado. Nossos manos no caminho errado, revoltados com esta má situação. Então nós nos unimos realmente para citarmos um monte de cuzão. Expressão, expressão das ruas. O sistema é cruel e a batalha continua. Expressão, expressão das ruas. O sistema é cruel e a batalha continua. Você aí que o seu trampo ainda não lançou, não faça algo errado. Não caia na ideia de vários embalos, é muito complicado. Tem uma par de falsários que querem realmente só tirar proveito. Sugam seu sangue até o fim, depois te jogam de lado e você dentro do buraco. Já era um abraço, ganharam seu espaço, acabaram com o seu recado. Por isso fique esperto, saia da reta dos montes de merda. Eu tô ligado, tenho uma par de viado. Sou homie ao que di, e não pago embalo. Ganhando nosso espaço, os malucos estão armados. Se acha que é treta, pode vir legal. Aqui não tem paga-pau. The Rappers, MCs, SNJ, Calibre Urbano, Dígito 4, Gang Master 90. Todos bem direcionados. E não, aqui não tem otário. Master J, não quero nem saber. Largo a rima, agora é com você. Como sacaneio, já fui no sacaneio. Já fui no sacaneio. E que se foda você. Foda vocês.